exclusividade. A verdade, não tem como eu ajudar na metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Uma hora dessa eu vou esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com você e mim. E quando der saudade for dormir, perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você. Atualizou, atualizando o Pastor Grupo, meu patrão. Ora, esse sentimento, portal do Arrocha. Se tem outro em meu lugar, você quer colocar, se deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Uma hora eu sei que eu vou te esquecer, será medo de me machucar. Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Bora, vem, vem, vem! Só quero que você seja feliz com você e mim. E quando der saudade for dormir com você e mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Só quero que você seja feliz com você e mim. E quando der saudade for dormir com você e mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você.